14º Caruru de Ibeji e as Pedagogingas, de 30 de setembro a 4 de outubro em Itacaré, Bahia. Eu sou Dani Geje, sou uma das coordenadoras da Casa do Boneco. Juridicamente eu sou a tesoureira, mas na prática aqui a gente não tem cargo, todo mundo faz tudo. Eu sou uma jovem mulher preta, rasta, candomblecista. Estou na Casa do Boneco desde os 12 anos de idade. Estou fazendo, cursando licenciatura em História na UESC. Aqui na casa, uma das minhas responsabilidades principais é a questão do... Eu sou coordenadora da Grife Quilombo do Iti, que é a grife de roupas da Casa do Boneco. Eu sou uma das coordenadoras da atividade de estética, que faz parte do programa de cultura afro da casa. Então, as atividades de estética afro, quem trabalha e coordena eu e a Preta Chante. E estou sempre colada também no audiovisual, a responsabilidade da rádio durante os outros dias que eu volto da atividade na casa fica por minha conta também. Massa, muito legal. Então, desde moleca, né? Então, é uma vivência já mesmo há muito tempo. Então, assim, a gente queria saber de você, acredito que vai ser legal você falando isso, principalmente por essa vivência. O que é para você o Caruru e as Pedagogingas? Isso que a gente não sabe explicar de energia. Me diz aí, por favor. Então, é muito difícil você colocar palavras para explicar realmente o que é isso. Acho que você tem que viver para saber, e mesmo assim você não vai ter uma palavra específica que consiga conter tudo o que é o Caruru de Ibeji e as Pedagogingas. Mas para mim é um momento mais especial do ano. Para a gente já se tornou o Réveillon. Então, a partir de quando terminar o 14º Caruru, começamos o 2016 nos preparando para o 15º Caruru. Mas eu entendo que o Caruru, ele é um momento de encontros, de reencontros, de novas parcerias. A cada momento surgem, a cada ano surgem novas parcerias para o Caruru, para a casa. A cada ano surgem figuras incríveis, como Manga Rosa, como Miriam, como Verônica, Omina, que são pessoas que são adultas, mas que são crianças no seu comportamento. E que eu acho que, como o Caruru, ele é uma celebração para os Ibeji, para as crianças, para os orixás crianças, então esse é um momento de reencontro, porque aqui na casa ela tem um teor jurídico, mas na prática é um terreiro, então que aqui a gente recebe as pessoas como ela é, não pelo que ela é. Eu acho que o Caruru é o momento desse encontro dessas pessoas. O Caruru, ele vem para poder unir isso e afirmar essa mesma proposta do que é a Casa do Boneco na prática. Muito legal, é isso mesmo. E bem, dentro disso tudo, né? Dentro de todas essas vivências, realmente a gente já pensava que não ia conseguir ter assim, uma definição, mas a prática mesmo, a vivência. Então, dentro dessa prática, qual o objetivo? O que você tem sobre qual o objetivo e a importância desses acontecimentos, dessa comunidade quilombola? Qual o objetivo e a importância disso para você? Seria a importância da casa, a importância das pedagogias do Caruru? Do Caruru e das pedagogias. Então, esse ano a gente conseguiu... Está sendo muito difícil para a gente. Está sendo muito difícil não. Foi bem desafiador realizar esse ano o evento, porque esse ano a gente não teve nenhum apoio financeiro de ninguém. Quer dizer, a gente nunca teve. No ano passado a gente teve um projeto que conseguiu cobrir uma parte dos custos, mas que não deu para cobrir tudo, mas que a gente se virou e fez do mesmo jeito. Só que esse ano a gente começou sem ter nada. Então está sendo tudo doação dos parceiros, que são parceiros da casa mesmo, independente de ser instituição financeira. São a galera do movimento mesmo que está contribuindo. Então é tudo por nossa conta. E aí esse ano a gente teve um público de 100% das escolas da cidade. Esse foi o primeiro ano em 14 anos que a gente tem um público maior de dentro da cidade. Então, para a gente está sendo uma realização pessoal e institucional muito forte. Então, é essa ideia que a gente quer realmente do Caruru. É poder mostrar para a escola formal que uma educação preta, que por isso vem a pedagoginga, que é a ginga dentro da pedagogia, ou a cosmovisão africana gingando dentro da pedagogia, que uma nova educação é possível. E principalmente que valorize as nossas culturas ancestrais, porque na escola a gente não aprende nada disso, na escola formal. E aí as pedagogingas, ela vem como uma proposta de que é possível ter uma pedagogia preta. A pedagogia preta, né? A educação raiz. Nossa, muito obrigado, Negra. A gente agradece muito a sua colaboração, né? E a gente queria que você fizesse, assim, as considerações finais, assim, para isso tudo que está acontecendo, esse mundo de coisas. Então, eu agradeço muito, agradeço a participação, a compreensão, a colaboração e a contribuição de todas as pessoas que estão aqui, que não estão presentes, mas que contribuíram de longe, seja ela contribuição financeira, contribuição em alimentos, em brinquedos ou até energeticamente. Eu acho que esse ano prevaleceu o pedido de Mãe Maria numa entrevista dela no ano passado. Tanto que a gente colocou isso como finalização do teaser para o Caruru desse ano. Que as pessoas venham em paz, que tragam paz para a casa do boneco, para as pessoas que estão participando e principalmente para ela. Então eu acho que esse ano está acontecendo isso. Foi com o desafio de realizar sem ter um apoio financeiro para realizar e acontecendo como... ou até melhor do que se tivesse um apoio financeiro de alguma instituição, de algum órgão do governo. Então é mais de agradecimento mesmo, primeiramente aos guias, aos nossos orixás. Poxa, muito bom. Muito obrigado, Negra, por tudo isso. E fica, né? Fica, é isso que fica para nós, né? Esse mundo de coisas vivo que a gente precisa buscar. Essa é a rádio Casa do Boneco. Indaka Obá. Indaka Obá. 88.5. Essa é Negra Gege. Tamo junto, firmão. Assim que é. A rua se conhece. Caruru é pedagoginga. Acesse nosso blog casadoboneco.blogspot.com.